Quando você quebrar a cara e resolver voltar, eu não vou estar te esperando. Quando você saiu, levou tudo que era meu, enquanto eu fiquei te amando. Quando você foi embora, travou todos os sonhos que eram pra nós dois. Apagou também a confiança que eu tinha em você. Se agora você está chorando, nada eu posso fazer. Se hoje ninguém mais está te amando, você fez por merecer. Choro de bandida, bandida. Não dá pra confiar em nada do que você diz, bandida. Confesso, nos teus braços muitas vezes eu fui tão feliz, bandida. Te amo, mas não vou te aceitar na minha vida. Não dá pra confiar em choro de bandida. Sacode Lourão, meu vaqueiro. LP Produções, Arredo Vaqueiro. Oh, fez amor. Quando você quebrar a cara e resolver voltar, eu não vou estar te esperando. Quando você saiu, levou tudo que era meu, enquanto eu fiquei te amando. Quando você foi embora, levou todos os sonhos que eram pra nós dois. Apagou também a confiança que eu tinha em você. Se agora você está chorando, nada eu posso fazer. Se hoje ninguém mais está te amando, você fez por merecer. Choro de bandida, bandida. Não dá pra confiar em nada do que você diz, bandida. Confesso, nos teus braços muitas vezes eu fui tão feliz, bandida. Te amo, mas não vou te aceitar na minha vida. Oh, não dá pra confiar em choro.